timbre e o mimicha da manhã. E eu se mandana na manada. Como eu amo o iguila, se mola fascicul, manaha ganha. E eu se mandana na manada. Da mecha gaoma, da mecha. Let me hide.